Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Eco, Juliette Vitor. Papa Romeu Eco, Juliette Vitor. Suba para 150010, corredor Axé. Reporte Farol da Barra. Eco, Juliette Vitor. Tente 150010, Eco, Juliette Vitor. Espera 1016 na gesta. Ok, é, poderíamos sair via Índia, pode ser? Afirma, Índia Alfa. Índia Alfa, pode esperar 2504. Fala, bem, 3 minutos. Paulo, Salvador, Variglota 9871, Cente da Índia, autorização Guarulhos, nível 380. 38 Guarulhos, aguarde de coordenação e cópia 9871. Por gentileza, confirme a temperatura no aqui, está informando 2 graus. Informando? 2 graus. Bem, será corrigido, a temperatura é 2,7. Tá ok, graças. Sole, o Avianca 63 do Nuno. Já firme para o Sole, é? Avianca Brasil 63 do Nuno. Desde o nome do Brasil. Seria a saída prevista aí para o 63 do Nuno? Qual o destino? O seu plano ainda não se encontra no sistema. Cliente Guarulhos? Firme. Guarulhos? Cliente, saída Gole. Gole, cliente. O senhor teria alguma possibilidade de coordenar junto ao centro o nosso voo via Upper Whisk 58? Autorizado, puxa em portão 3. 305. Bianca 63, 11, será questionada. E o centro autoriza o seu voo, então, pela 58. É, mas normalmente não é autorizada essa rota nesse horário, ok? Tudo bem, muito obrigado. Avianca 1234, Variglot. Falou, o Tango do Tango tem outra pessoa. Estando ciente, eu não consegui contato com o centro, pegar essa autorização, um minutinho. Cursara Brasileiro 2733, decolado aos 14, curva à esquerda quando pronto, reporte Fernando Vento, pista 28 para gira base. Reportar para a base 28, 2733. Tango, pronto para cópia? Partiu, senhor Jack. Mustango está autorizado, Serra November, Delta Whisky, uma centena, decolagem 1-7, curva de direita, saída Gole, após direto, controle 1935, transponder 5527. Positivo, copiou uma centena para Serra November, Delta Whisky, decolagem 17, curva direita, saída Gole, 5527, transponder 1826, a torre 1935, controle. Está com 11, 11 que eu vi no Garabaitei, pronto, tá? Está um contingimento correto, 1-1 na borda, aguarde táxi. Tenta confirmar, o Vitor Quilo solicita pela 1-7 agora, ok, professor? Para o táxi, o TAN 3663, com fins 4 horas e 35, o POB 082. 3, liga o toque remetido. Gente, 82, vai taxiar via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 618-612, ponto espera 28. Juliette Alfa, ponto espera 28, vai chamar 186. Bom dia, 3, né, 3. Oscar Golfo Tango, chame 2, 8612, para táxi, decolagem, bom voo. Camarada Tango. Lima Vitor Kilo, confirma onde é que foi apresentado o seu plano de voo. Entrei em contato com o Recife e o mesmo informou que não tem o seu plano. Apresentado na sala IS de Salvador via telefone pelo oficial Wellington. Gente, Lima Victor Kilo, aguarde coordenação. Foi passado todo e até o número do slot também, tô bem. E vem com as 11h58, aqui eu junto com o Kilo e pode ir. Gente. Bom, 6:05 para o táxi. Treinar Campinas, 4:13, com 102 a bordo. 05, sem certo, é B? 1:02. Gente, via Índia, Alfa, ponto espera 28, foi 18:62, ajuste em 0 no meio. Índia, Alfa, ponto 18:6. Para ingresso era, é o Oscar Wolfgang, não é isso? Oscar Wolfgang. Wolfgang, autorizado, ingresso, cabeceiro no 7, reporte pronto para decolar, então. Reportar pronto, Oscar Wolfgang. Autorizado para o seguro táxi, reporte para ingresso, cabeceiro no 7, é Copa C. Decolagem 1-0, curva à direita, saída Gol Eval, após Eval vou direto Eudes. Controle 1935 e o transponder 5551. Ano correto, 5551, parte 3, reporte pronto. Para o táxi 3859, o POB 122, 4:40, Campinas. Gente, 122 a bordo, vai taxiar Juliette Alfa, 18612, Juliette Alfa, 18612, bom dia. O solo, por gente, confirme para o Varg Log é a 1-0 ou a 2-8? O Log Carrefour é a 2-8, 2-8 curva esquerda. Ah, tá ok, 2-8 curva esquerda, permanece igual a Leval? Sim, igual a Leval Eudes. Gente, igual a Leval Eudes. Autorizado base, informo R2 iniciando a corrida, informa a pista livre, vento 270 graus no 4 nós, 2733. Autorizado base. Alinhado em ponta da 17, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, aguarde para iniciar a decolagem. Tango. Tango. 1888, reporte estabilizado. Sim. Seco Papa Serra avistado, mantém a posição, aguarde para ingresso, cabeceiro no 7, Serra. Controle 19 decimal, 35. Índia 3304, obrigado, bom dia. Torreador, bom dia, Stan 3663, ponto espera 28, pronto. 3661, bom dia, manter o ponto espera, aguarde para a decolagem. Vai manter o ponto espera, 3663. Força 02733, autorizado base e toque é remitido a pista 28, vento 270 graus, 12 nós. Vai ter 3, ele está caindo em tiro. decolagem, suba ao nível 380, saída Gole, transição ao fito. Fazer manter em nível 380, na 3304. Estabilizado 28, Gol 19, 1888. 1888, chame torre 118, decimal 6. 76, pô. Excelente visto no farol da barra. Firmado, conhece, destino seu plano de voo. Estamos aguardando o tratamento do mesmo e a liberação da sua autorização junto a Recife, ok? Espera mais quanto tempo aí, mais ou menos, você tem uma ideia? 0 graus, 1229, ajuste no 026, fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Todas as vezes acontece isso, aqui eu faço o plano de voo um dia antes, sempre, né? Aí acontece, né? Vou sair daqui, não tem problema. Gente, Lima Victor Kilo. Beatriz, no ano, pronto a cópia? Qual vai ser a saída pro Victor Kilo, você já possui? Sim, meu Victor Kilo. Qual vai ser a saída pro Victor Kilo? Informe o estimado para o través de Ilhéu, Zé com Juliette Victor. Junto com o controle, se poderia utilizar a saída bomba, que seria melhor pra gente, ficaria na próxima força. Na perna do vento, cabo 028, está aguardando instruções para girar base. Perda para a perna do vento. Cari Arrival do Sunset Level 060. Falcon 9, Cari Arrival do Sundown 060, 65, 41. Paciente na informação, procuramento. Gente, volta o MacVic, pega o resto da coordenação. Serra Novembro e Juliette Bravo. 8-8-8. Papatango, Hotel Lima Tango, informe a posição. Papatango até Lima Tango, mantenha os corredores, reporte no través de Interlagos para ingresso do corredor Interlagos. A passagem do tráfego na curtíssima final. Aqui após a aeronave na curta final, ali mantém na 28-3663. Cabeceira da pista 28 confirmando, aguarde para girar a base. 73, alongado o vento. 7, ó. Ponto de espera pronto. Olho 605, bom dia, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Batendo. O estimado do Eco de Juliette Vitor para o Través de Ilhéus, 1345. 1345 para o Través de Ilhéus, Eco Juliette Pronto, a cópia? Pronto, prossiga, 63 no 1, está autorizado, Guarulhos, nível 320, aerovia Upperwhisk 50, decola 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eudes, controle 1935, transponde 5554, não foi autorizado seu plano de Upperwhisk 58, aguarde para cotejar o 63 no 1. Guardando, cotejando. 1-2-9-8-2. Informo que o senhor está à esquerda da Starcar, gol no 982. Entra, 982. Na Prodicar, gol no 982. Vai voar na Prodicar, 982. 1-8-8-8. Chama 3304, chame Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, TAM 3304. Sim, TAM 3304, obrigado, bom dia. Escuta, pronto, copo. Por quilo está autorizado o acionamento, aguardando um minuto para copo, já tem sua autorização. Sim, 7, o Vitor Kilo tá aqui na... Tô dando uma fonte externa aqui. Eu tô aguardando sua... A cópia, depois eu acho que eu acerto aqui. Lima Victor Kilo autorizado, barreiras nível 220, decolagem 17, curva à esquerda, saída mão alvo, pós direto, controle 1935, torre 186, transponder 5526. Pulse 27, controle 119, decimal 35. 0935, 3663. Oscar Golf Tango, autorizado a decolagem, cabeceira no 7, vento 270 graus, 12 nós. Livre decolagem para o Oscar Golf Tango. A gente está aqui no aguardo da autorização do Oscar, né? Gente, Mike Victor. Papa Tango Lima, Victor Kilo, copiou? Traheiras nível 220, decolando no 7 com curva esquerda, saída do bombo, transição alvo, controle 6935, torre 186, assinado 5526, o Lima Vitor Kilo. Vitor Kilo, correto, parte 5, chame torre 1862, hein? 186, o Vitor Kilo. Está 3663. Controle está 3620, informação índia. 3620, sua identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050. 050 na CARI, 3620. Controle, o laboratório marcado, está ingressando com a Dona Garrado. Tango Hotel Lima Tango, reporte rotatório visual com campo. Sua para 10007. Hotel Lima Tango, 1010, na helicóptero. Afirmo 1010, Hotel Lima Tango, pro da rotatória. Afirmativo, a 1010. A frequência de Matheus 500 funciona nessa por aqui. Confirme. A condição de Matheus 510 no corredor de Interlagos, o Hotel Lima Tango, na helicóptero. Sim, tem condições de manter 500 pés, reporte visual com campo, até ele matou. Para visual. Essa estrela está permitida. Perfil da Gole. Papatango Oscar, Golf Tango. Contato radar na decolagem, subou nível 100, sai da Gole. Oscar, Golf Tango. Oscar, Golf Tango. Control 6541 leaving 130 down to 060 carry arrival. Decolando 16, com curva direita, transponder 5545. Mike Victor, pós decolagem, curva à esquerda. Estimativo, corrigindo curva esquerda. Protegimento correto, qual o pátio do Mike Victor? Tá no pátio aqui da BD. Gente, no pátio da Baita, chame torre 8612, Mike Victor. Chamada 2862. Bianca, minha 311 na escuta? Prossiga na escuta. Minha 311, cortejo de autorização? Estado Guarulhos, 8850, pista 28 com curva esquerda, agora Erval e Eudis. 11935 a saída, 5554 a transponder. 311, correto. Após Erval, voa direto Eudis, reporte pronto. Pode levar o direto eu, 6319. Solo Salvador, o LOD 9875 para ataque, então, nome da Leão, 4 horas de autonomia, 03, a bordo. T71, vai taxiar via Kilo e Alfa, ponto 028, torre 18612. Faz a decolagem, manter a proa até 3000, faz perfil da Gole. Kilo e Alfa, dia 28, 1862 é a torre, após 3000, manter a prova até 3000, depois Eval. 9871, desconsidere a restrição de manter a proa, foge a colagem com a esquerda, no perfil Gol Eval, após eu. Cliente, considerando Gol Eval, após eu, formando a esquerda. Papatango Hotel Lima Tango, para ingresso de circuito de tráfego, chame torre 118 decimal 6, Papatango Hotel Lima Tango. 118 decimal 6, 0 também. Foi possível confirmar a subida. saída será Momo. Momo Alba foi direto. Negativo, Momo Alba. Torre Cavaleiro, Pacatama, Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga. Passando pedágio, senhor. Avisou com o campo, intenções de aproximação em pouso 1-7. Positivo, inicialmente aproxime para o través norte da torre de controle, aguardando instruções 500 pés. Negativo, través norte, aguardando autorização, senhor. 027-33, socorre, meteu um 32, curva à esquerda, ingresso em perna do vento, cabeceiro 2J, aguardando instruções para girar a base. Esquerda, cabeceiro do vento. 1605. Eixo da pista 28 livre, autorizado a decolagem, vento 270 graus no 4 nós. Decolagem 605. Essa passeia será autorizada sua decolagem após a decolagem de uma aeronave agora iniciando corrida na cabeceira 28. Five one, follow the sun flap level 050. Rather down 050, 5-4-1-4. 982 já pode estabilizado. Cortarei o 982. 397, mantém escuta. Tem um 397. Afirmativo. Autorizado base pela esquerda para toque emitido e informe eixo da pista 28 livre. Confirmação que faz toque emitido, solicita prosseguir para Veracruz. Afirmativo, estamos cientes. Corrijo, é o Gol 1605. Decola aos 33, controle 119, decimal 35. Geral 35, Gol no meio, 05, obrigado, bom dia. Bom dia. Ok. Cabeceiro no 7, o vento 270 graus no 4 nós. Mantenha a proa até o nível 040, no meio 05. Trácego 12 horas, 8.5 milhas, passa... Nível 030 para 100. É o Charlie 208. Ele está mantendo a proa 260. Essa proa que a senhorita deseja que a gente mantenha? Mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo, aguardando para decolagem. Satélite Matang, intenção de pouso? 17. 17, ciente. Setor norte agora, mantenha a. Perna do vento da pista 1-0, aguardando instruções para girar a base. Aciona perna do vento 1-0, aguardando instruções, tá bom? 80 para o 40, dando 3620. 0, Eurovia pelo Luna 4. Júlio 14 até Turquinha, trazer Peralta 317. Decola 28, curva esquerda, sai da gola, Eval, após Eval, voa Crat. Controle 1935, transponder 5553. Controle, o Papatango Oscar Golfi Tango solicita mudança de regra e ascensão ao 105. Esquerda, saída gola, Eval, Eval, Crat. O transponder 5553, controle de saída 1935, 1941. 4-1-1, correto, portão 10, reporte pronto. Solo, bom dia, tá 3-4-5-4 com a Juliette. Disponíveis, né? Confirmo, os últimos 90 metros disponíveis. Juliette, grato, 982, as três coisas. Salvador é o papapapá, é a culpa passeia. Gol 1605. Peço uma navegação, vou na proa de Gole, no 605. Proa de Gole, no 605. Destaque, decolagem de viagem. Torre agora, 7862, e aí, Lima, por aqui. Até a próxima. 19, decimal 35. Esquerda, câmera 7, 935, por favor. Certo. Hotel Limatango, a intenção de pouso é o Pátio 4. condições de prosseguir direto ao pátio 4 sem interferir com o eixo de decolagem da cabeceira 28, confirma? Sim, problema, senhor. Posso aproximar no parado 17 e já livrou a primeira direita. Positivo, autorizado então, vento 270 graus, 129. Ah, iniciando, tem base para final 17, forma lá no sol do tango. Livre de pouso na 28, 982. 101 no PB. Afirmo. Gente, vai estar aqui se é via Índia Alfa, ponto 028, torre 18612. Índia Alfa, ponto 028, torre 18612, é o 63 do número da gente. 282. Pronto pra cópia? Bravo Master 0, voo local 050. Sobrevoa Alagoinhas após retorno. É coluna 7 com esquerda, saída lotar. Controle 1935, torre 186, transponder 5535. Bravo Mike, correto. Qual pátio, PLD? Gente, bata dois a bordo, chame a torre 1862, só aumentar aqui. Solo, tá 94 no 1, pushback, saneamento no 1-0. Portão 10 autorizado, reporte táxi. Portará. 982, seu solo aos 38, livre à esquerda, mantém a posição e chame o solo 121, décimo lado. Gente, ali da esquerda, guardando 982, bom dia. Bom dia. Voltando 3859, autorizado a Niali, manter a posição, cabeceiro 28. Ali mantém 28, 3859. Correu, Lima Vista, auxílio, posso sair da principal. Autorizado ingresso, reporte a Niali, tudo para decolagem. Reporte centralizado ingresso, para pegar pronto para decolagem, o Lima Vista. Ingresso e táxi que é a principal, tá vendo? Afirmo. Alfa, mantém a sua Juliette. Gente, após o avião, a Alfa aguarda a Juliette. 288-3325. É zero. Mike Vieta. Foque Mike Vieta, autorizado o táxi, reporte para ingresso, cabeceiro do 7. Mike Vieta. 3859, pista livre autorizada a decolagem, vento 270 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, 3859. Daqui a pouco. Romeu Lima, prossiga. Tá, Romeu Lima tá no pátio da barca, notificou pra do Lupe Tuba, é isso aí. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 Chega. Pode acertar o localizador da 28. Complete a aproximação e formarei pista livre. Número 1 para pouso, vento 270 graus, 08 nós. Eu ativo aguardando localização para 3620. Bravo Lima na escuta? Escuta. Para o Léo, no 140, confirma o estacionamento, bicha que decola? Da Meristar, decola da 1735. Gente, o Léo Bravo Lima, decolagem 17. O Meteoro, aqui do Salvador, informou que foi reportado cortante de vento na final da 29, ok? Lá em Léo.